Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 27 de junho, em segunda discussão, o projeto de lei 1074 de 2011, que torna obrigatória a instalação de identificadores de vagas em estacionamentos pagos, como os oferecidos por shoppings e supermercados. Para o autor da norma, deputado Samuel Malafaia, do PSD, a medida irá fazer com que o consumidor tenha uma economia de tempo e dinheiro. Porque já tem estacionamento de supermercado, mercados e outros estacionamentos, que você chega e indica se tem vagas, quantas vagas tem. E shopping centers que ganham muito dinheiro com estacionamento, isso é um serviço que é oferecido, precisa da qualidade ao serviço. Então, às vezes, a pessoa entra, roda e já está contando aqueles minutos que faz parte de não pagar, abstenção, porque aquela reserva de tempo para início. Só que o parque está lotado, né? O estacionamento está lotado, o cara gasta o minuto todo e ainda se bobear vai pagar sem estacionar. Então é um absurdo isso. Então esse projeto viabiliza que na frente, mas se não puder botar luzinha, bota um anúncio. Estacionamentos livres no norte, na área tal, em frente a tal. E sinalizar que tem ou não tem vaga. O identificador deverá permitir a localização de vagas desocupadas. Reportagem Ronaldo Ribeiro.